Bem, amigos do Live, começando a nossa 52ª edição. E nesta semana não vamos contar com a presença do, nem do Pedro, nem do Hélio, que eles estão com compromissos com seus familiares, os seus trabalhos, e escola, e, enfim, vários problemas para ele. Mas eu estou aqui para gravar essa 52ª edição sozinho. Mas vamos lá. Bom, a NASCAR, esse final de semana teve em Bristol. A semana do final de semana da NASCAR começou lá na quarta-feira com a Truck Series. Acabou chovendo na quarta-noite, não teve corrida, não conseguimos ter a corrida na quarta-noite. E ela foi transferida para quinta-feira de manhã, às 11 horas da manhã. E infelizmente, como acho que a maioria de nós aqui trabalhamos, eu acabei não acompanhando essa corrida. E a Fox Sports não passou o replay dessa corrida. E eu nem consegui achar essa corrida também na internet, devido à NASCAR que vem bloqueando muito os canais do YouTube ou de algum outro lugar que aparece para assistir as corridas, para rever as corridas, né? Infelizmente não foi possível comprar essa corrida, mas eu, pelo que eu li bastante sobre a corrida, como foi, dei uma estudada aí. O Brad Keselowski venceu, acabou sendo vencedor da corrida. Ele consegue a sua primeira vitória na Truck Series. Tá aí o resultado para ele, bom resultado para ele. Liderou 119 voltas das 200 voltas que eles disputaram lá em Bristol. E o Dale Earnhardt, eu vou falar aqui o top team rapidinho. Dale Earnhardt Jr. foi o segundo, o Ron Hornaday Jr. foi o terceiro, o Matt Crafton foi o quarto, em quinto foi o Johnny Sauter. Mais uma vez aí a turma da Thor aí, ó, dentro os dois trucos principais da Thor dentro do top 5. Bom resultado para eles, mostrando que realmente eles parece que vão disputar esse título aí sem sombra de dúvidas. O John Hunter Nemechek foi o sexto, o Joe Coulter, mais um excelente resultado do Joe Coulter, foi o sétimo, o oitavo Cole Custer, um bom resultado também. O Ben Holders conseguiu um ótimo top 10 aí, nono colocado. E o Corey LaJoy no truque 92 também, um truque não muito evoluído, um truque não muito bom, conseguiu fazer o top 10 aí. O Jeb Burton foi o 11º, o Max Gresham o 12º, o Ryan Blaine o 13º, o German Quiroga o 14º e em 15º foi o Kyle Roman. Esses foram os 15 primeiros aí. Rapidinho, pessoal, pincelando aqui a corrida aqui, foram 5 trocas de liderança. Quem liderou a corrida foi só Kyle Busch e Brad Keselowski, nenhum outro piloto liderou a corrida. Tivemos 4 bandeiras amarelas em 27 voltas. E claro que numa das bandeiras amarelas tivemos uma batida com vários truques envolvidos. Foram 4, foi registrado, né, 4 truques na última bandeira amarela, que foi na volta 147, e claro que ele estava envolvido no meio. Sim, ele, John Stolley, estava envolvido nesse acidente aí. O Gale Gowen também, um menino novo aí que está na Wish, tentando já fazer uma prévia adaptação na Truck Series. O Justin Boston também estava envolvido. Justin Boston também, não sei se ele fazia uma boa corrida, como estava, porque, como eu repito, eu não assisti a corrida, eu não consegui ver. E o 33 também, quem estava no 33 era o, deixa eu achar aqui, o Brandon Jones, ele mesmo. Ele estava no 33 aqui, o Brandon Jones. Esse foi o acidente de maior proporções aí durante a corrida. A primeira amarela também tivemos um acidente na curva 2 com três truques envolvidos. Depois na volta 52 foi o Competition Flag, devido à chuva, né, que limpa toda a pista. Na volta 112, fluidos na pista também, que devido, se eu não me engano, foi o motor do George Coles, o truque 80, que acabou estourando e sujando um pouco a pista aí, e ele acabou saindo essa bandeira amarela aí. E depois a batida do John Stoller aí, né? Bom, e a corrida foi isso, pessoal. Eu não posso afirmar mais nada do que aconteceu aí durante essa corrida aí. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Assim, dando uma vista por cima aí pra vocês entenderem um pouco como foi a corrida. Já faz uma semana também, né? Hoje eu tô gravando na quarta-feira. Já faz uma semana que aconteceu o fato aí da corrida aí. Bom, falando do campeonato, pessoal, o campeonato ficou assim: o Jonas Salter agora continua na liderança, né? Com 487 pontos. O Crafton vem menos 8 pontos. O Aaron Blaine vem menos 24 pontos. O Ron Hornet Jr. vem menos 27 pontos. O Ron Hornet Jr. daqui a pouco tem uma notícia muito forte sobre ele aí, envolve ele aí. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa notícia aí. O Dallas Jr. vem menos 33 pontos. O Jamie Queiroga vem menos 54. O Joe Cotter vem em 62. O Timothy Peters vem em 73. O Benny Kennedy vem em 75 pontos do Johnny Salter de diferença. E o Jeb Burton vem em menos 94 pontos do Johnny Salter. Bom, é mais claro, mais certo, mais óbvio do que nunca. A Thor faz uma briga interna para ver quem realmente vai ser o campeão esse ano aí. Então eu creio que vai ser, parece que vai ser algo meio complicado aí, alguém tirar um título desses dois aí. Ryan Blaney e Delos Jr. talvez possam lutar pelo título. Aí vocês vão falar assim: Leonardo, por que você não falou do Ron Hornaday Jr.? O Ron Hornaday Jr. foi anunciado hoje na rádio, pela rádio MRN, em entrevista, né, o Scott lá, o Dr. Scott, ele deu uma entrevista que está fechando a operação do Truck 30. Ou seja, o Ron Hornaday Jr., ele pode continuar disputando o título de pilotos. Ele pode, mas ele está sem truque no momento. Os pontos de piloto ele não perde. Então, no momento, ele só não tem um truque para continuar a luta por esse título. Mas se ele conseguir um truque para correr já no Canadá, ele continua com os 460 pontos, 27 pontos atrás do John Salter, mas ele vai estar lutando pelo campeonato de piloto com outro truque agora. É bem interessante a NASCAR, mas isso é que pode acontecer. Caso ele não encontrar um truque, aí fica um pouco mais difícil para ele já a situação dele em termos de campeonato. Mas mesmo assim, o Ron Hornaday Jr. aí tem talento, ele consegue talvez um bom truque aí. Bom, pessoal, para falar da Truck Series é isso mesmo. Não tenho mais nenhuma colocação aqui a fazer. Infelizmente hoje o Pedro e nem o Hélio foi possível estar comigo hoje, nessa semana. Então estou gravando aí rapidinho, pessoal, para não passar em branco aí. Pessoal, vou encerrando então o bloco da Truck Series. E daqui a pouco eu volto com o bloco da Nationwide Series, que aconteceu no sábado à noite lá em Bristol.